Morena forrozeira do cangote suado. Tô ficando arriado por você, meu bem. Com esse rebolado, teu corpinho fica mole. E nesse bole, bole, nesse vai e vem. O coração da gente chega lá, beija. E a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. No xin, no xin, no xin, no xin, no xin. Com você, meu bem. No xin, no xin, no xin. Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Fez a morena levanta pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto pra ganhar no gen. Gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen, gen. Vou fazer tudo pra ganhar no gen. Suado. Tô ficando arrugado com você, meu bem. Com esse rebolado, seu corpinho fica mole. E nesse bole, bole, nesse vai e vem. O coração da gente chega lá, deixa. E a gente só deseja passar bem. Com você, meu bem. Aqui assim. Com você, meu bem.